Então podemos começar? Então boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, esta aula aqui está sendo realizada ao mesmo tempo que a transmissão da aula normal do curso online de filosofia. Portanto, tem todo um público aí que não nos acompanha durante a semana e merece o resuminho. O Roger Scruton, ele examina essa questão da crise da inteligência e da autocultura em vários escritos, mas nós escolhemos um que pareceu especialmente propício, que é Confissões de um Cético Francófilo, no qual ele acompanha as transformações da classe intelectual na França e no mundo anglo-saxônico ao longo dos últimos meio século, notando que todas as tendências mais destrutivas e até caricaturais que apareceram na cultura francesa no pós-guerra acabaram sendo rapidamente superadas na França, substituídas por coisa melhor, ao passo que no mundo anglo-saxônico elas se arraigaram e continuam firmes e dominantes até hoje. E ele diagnostica muito corretamente isso, dizendo que a superação relativamente fácil disso na França ocorreu porque a vida intelectual lá não é dependente da instituição universitária. Ela é travada no livre mercado de ideias, através de livros, revistas, entrevistas, conferências, etc. De modo que cada escritor ou cada formador de opinião, ele tem que criar o seu próprio público, está certo? E se o público o abandona, ele está lascado, ele não tem a garantia de uma instituição pelas costas. Ao passo que nos Estados Unidos e na Inglaterra, praticamente toda a vida intelectual foi absorvida pela universidade, de modo que ali o pessoal está mais ou menos defendido da reação popular, né, e podem continuar repassando as suas ideias em circuito fechado para alunos absolutamente indefesos, que não são um público normal, porque eles dependem do professor para poder completar as suas carreiras. Então é, por assim dizer, um público não só cativo, mas é um público escravo. Então a possibilidade de surgir um confronto crítico é mínimo. E por isso mesmo, aquelas correntes desconstrucionistas, estruturalistas, desconstrucionistas que na França já foram abandonadas há muito tempo, aqui ainda são amplamente dominantes e não vejo muita perspectiva de eles caírem pela próxima década. Esse diagnóstico está muito certo, porém, o Scruton, ele diz que ele foi capaz de perceber facilmente o elemento de charlatanismo que havia em tudo isso, em toda essa produção francesa do pós-guerra, graças à sua formação em filosofia analítica. E, curiosamente, o ambiente no qual, o ambiente anglo-saxônico, no qual todo aquele bullshit prosperou e se consolidou, é também formado por filosofia analítica, de modo que se o estudo da filosofia analítica teve esse efeito na cabeça do Roger Scruton, parece não ter tido na dúvida demais. Ele diz que a grande deficiência do meio intelectual anglo-saxônico foi não ter fornecido à juventude um rito de passagem, um senso de agregação numa comunidade, como eles adquiriam na França através da militância política. Esse diagnóstico não está totalmente errado, mas temos que pensar o seguinte. Em primeiro lugar, a filosofia analítica contém sim um rito de passagem. Ela toda é um rito de passagem. Ela é a aquisição de uma linguagem que integra você no grupo universitário. Só que é um grupo universitário que funciona intramuros, não é uma militância externa. Então é como se fosse um rito de agregação, mas de tipo esotérico. Você passa a fazer parte da comunidade dos eleitos. Vocês não têm muita experiência disso, mas vocês não têm ideia do senso de superioridade que um estudante de filosofia analítica tem sobre o restante da humanidade. É uma coisa assim, quase beatífico, né? Então, em parte, o Roger Scruton também foi contaminado por isso. Quer dizer, ele acredita que este mundo da filosofia analítica ele é a busca da verdade nua e crua, ao passo que no outro lado você tem a busca de uma integração comunitária e de uma satisfação emocional, por assim dizer. E nesse ponto é totalmente errado, porque a filosofia analítica é uma satisfação emocional também incalculável. Você não imagina o que é o sujeito acreditar que ele, como ele tem os instrumentos para a análise da linguagem, ele sabe distinguir entre o que é o discurso que faz sentido e o que não faz sentido, o que tem significado e o que não tem significado. E com isso ele joga fora 95% do discurso humano como carente de significado, e sobra só como portador de significado aquele conjunto, aquelas sentenças que o Wittgenstein chamava proposições atomísticas, são proposições isoladas que podem ser verificadas mediante um conjunto de correspondências, uma tabela de correspondências com dados da experiência. Ou seja, tudo isso é uma redução, e a experiência é entendida apenas ou na acepção dos cinco sentidos ou na acepção da experiência científica. Né? Só que isso aí, em primeiro lugar, é uma redução tremenda do campo da experiência humana. A experiência humana vai muito além daquilo que se pode averiguar por estes métodos científicos usuais. Não por qualquer método científico, mas pelo usual, pelo arroz com feijão das universidades. Em segundo lugar, é certo que a comunidade humana, que ela exige uma confirmação científica para dar credibilidade às ideias, mas do ponto de vista do indivíduo humano, isso é absolutamente desastroso, porque a verificação científica de qualquer coisa pode levar muito tempo. E no campo das decisões humanas você frequentemente não pode esperar esse tempo. Então, um outro efeito que teve este império, vamos dizer, da razão científica, entre aspas, foi o efeito que teve no campo político, onde as decisões políticas passam a depender de uma prova juridicamente válida de alguma coisa. E a prova juridicamente válida é tremendamente complicada, e quando ela chega, o momento das decisões já passou. Então tudo isso serve para paralisar, vamos dizer, a inteligência prática, né? E o senso do o raciocínio que os medievais chamavam de raciocínio de conveniência. O que é conveniência? Conveniência é quando você tem um monte de fatores que convergem, certo? Fatores de ordem diferente que convergem num certo campo e sugerem um rumo a seguir. Então é o tipo de raciocínio que se faz, por exemplo, num campo de batalha. Você imagina um general que, para ele tomar uma decisão, ele tem que esperar uma prova científica de que o inimigo está vindo por tal lado, etc, etc. Ele evidentemente vai morrer. E hoje este superego científico, por exemplo, exerce uma função altamente paralisante. E quando o indivíduo é educado nessa base, ele já fica com a inteligência paralisada desde o início. E essa paralisia, de certo modo, lhe dá um senso de superioridade. Quer dizer, eu não sou capaz de tirar conclusão nenhuma sobre isto, e isto é a prova de que eu sou um sujeito enormemente criterioso e que estou acima do resto da humanidade. Eles ficam todos mais ou menos assim. Também, a confiabilidade que esse pessoal atribui à prova científica também é um bocado fetichista. Porque, na verdade, você tem não há nenhum experimento científico que possa ser reproduzido exatamente igual, com uma exatidão inteiramente satisfatória. Isso não existe. Você tem um imenso coeficiente de chute, de conjetura, etc. Isso existe em qualquer ciência. A mais exata da ciência, que é a física quântica, ainda tem isso de montão. De modo que não faz sentido você criar uma escala de racionalidade no qual a racionalidade científica está no topo e as outras são inferiores. Isso realmente não faz sentido. O Scruton, no entanto, ele é um crente nessa coisa da filosofia analítica, e ao analisar a vulnerabilidade do meio acadêmico anglo-saxônico a onda de estupidez que veio da França. Ele diz somente isso, ele diz que esse meio não conseguiu dar aos jovens um rito de passagem. E em nenhum momento se lembra de analisar, senhor, mas pera, por quê? Porque este meio, que é amplamente dominado pela filosofia analítica, que é a filosofia na qual eu me formei, eu Robert Scruton, é, por que logo esse se tornou vulnerável? Será que não há nenhuma relação entre uma coisa e outra? Será que é simplesmente a ausência de um rito de passagem, quando na verdade existe um rito de passagem na escola analítica? Você, por exemplo, no livro do Harry Redner, ele descreve muito bem como esse pessoal da filosofia analítica dominou o meio acadêmico americano através de procedimentos que nos parecem tipo petista, quer dizer, boicote, sacanagem, ocupação de espaço, etc, etc. E evidentemente os recém-chegados passam por esse rito de passagem e se integram então, na comunidade dos eleitos. Então a única diferença é que a filosofia analítica não promete nenhum futuro melhor para as pessoas, não tem uma proposta de mundo melhor, etc. Mas não deixa de ter, até certo ponto, não deixa de participar da utopia científica, quer dizer, da sociedade inteiramente administrada. Essa é uma ideia que vem do pessoal da filosofia analítica, e evidentemente ela é uma ideia revolucionária, tanto quanto qualquer outra. Quer dizer, a ideia de que todas as questões públicas devem ir passando gradativamente da esfera da livre circulação de opiniões para a esfera científica, essa é, sem dúvida, uma ideia revolucionária que transforma a classe científica em classe dominante, né? O que cria ainda um problema terrível, porque a ciência, por um lado, se apresenta como uma atividade permanentemente autocrítica que está em constante revisão e que, portanto, pode desmentir amanhã o que disse hoje. Mas, ao mesmo tempo, ela tem se arrogado o papel de, em última instância, decisiva. Então só existe uma autoridade no mundo, a autoridade da ciência. Tá certo? E como é que você pode, como é que se pode tomar como autoridade última, tá certo? Uma comunidade que pode mudar de ideia amanhã e que não tem satisfações a prestar a ninguém. Então, a mim me parece que a condição para o exercício da ciência como atividade permanentemente crítica é a ausência de autoridade. A ciência, para ela ser honesta, ela não pode ter uma autoridade sobre a sociedade, ela não pode mandar, ela só tem que investigar e contar o que descobriu. Tem até a frase do Ernest Renan não é um modelo de cientista, mas é um modelo de mentalidade científica. E ele diz: eu só consigo escrever, né? Ele estudava a história das religiões, a coisa toda, escreveu uma série de livros furadíssimos sobre a origem do cristianismo, mas ele diz: eu só consigo escrever se eu estiver perfeitamente convicto de que as minhas ideias não terão a menor consequência. Um cientista deve pensar assim, porque se aquilo que ele diz adquire autoridade e se impõe a toda a sociedade, e se a pesquisa prossegue e amanhã diz que você está errado? Isso a gente vê na medicina acontecer o tempo todo. Tal coisa faz mal, o negócio é retirado da dieta imediatamente. No dia seguinte, não, a falta disso é que faz mal, e assim por diante, né? Se você está empenhado, vamos dizer, na permanente revisão das suas conclusões à luz das novas experiências, então não tem como você ter autoridade. Mas, então, a ausência da autoridade, a total humildade perante a sociedade humana, teria que ser a única atitude possível com o exercício da profissão científica. E, no entanto, o que nós vemos é o contrário. Quanto mais se insiste no caráter crítico e permanentemente autorrevisionista da ciência, mais se transforma a ciência em autoridade decisória última. Diga. Professor, isso é mais ou menos o que o Popper fala sobre a questão da ciência? Eu não lembro dele ter dito isso, exatamente isso. Ele fala que a ciência é mais verossímil cada vez que ela é comprovada que a teoria que estava dominante, ela é... Não, o que o Popper diz é o seguinte, é que não existe verdade na ciência, existe somente conclusões que são adequadas ao estado atual dos conhecimentos. Mas, quer dizer, é uma proposta de modéstia científica, mas eu nunca vi o Popper analisar a questão da autoridade científica sobre este aspecto, a autoridade que a ciência exerce sobre a sociedade. E aí que justamente você tem o paradoxo, quer dizer, nós não temos sequer uma verdade, nós só temos uma conclusão provisória. Em que medida essa conclusão provisória pode se consolidar numa lei e se tornar obrigatória para todo mundo? Então, pior, o que se transforma em autoridade não são somente os conhecimentos científicos, mas a falta de conhecimento também. Ou seja, aquilo que a ciência, no seu estado atual, não conseguiu descobrir ou confirmar, é tido como inexistente. Então, nada sabemos sobre isso. Conclusão, isso não existe. O caso do movimento gay é característico. Como é que o homossexualismo foi retirado da lista das doenças mentais? Bom, não encontramos uma prova de que seja uma doença mental. Bom, eu pessoalmente acho que não é doença mental, mas foi retirado não por uma conclusão científica, mas pela falta de uma conclusão científica. Então, quer dizer, a ausência de conhecimento se transforma não só num conhecimento positivo, mas se transforma numa fonte de autoridade. E isso está acontecendo o tempo todo, e evidentemente a atividade científica está integrada nas estruturas de governo e nas estruturas de organismos internacionais. Então, constitui hoje um poder absolutamente avassalador, né, com o qual não se pode discutir, exceto nos termos da própria ciência. Tá certo? Mas a própria ciência também não pode discutir, além de um certo ponto. Tá certo? Então, o que acaba vigorando? Bom, é o consenso da classe. Você vê toda essa discussão sobre aquecimento global, ela está que nem aquele samba do Moreira da Silva. Até hoje ninguém sabe quem morreu, eu garanto que foi ele, garanto que fui eu. Ninguém sabe se isso existe ou se não existe. Tá certo? Então, a coisa é transferida para a esfera puramente política. Vamos somar os votos. Não é isso? Então, toda hora você vê, não sei quanto por cento dos cientistas acha que tal coisa, não sei quanto por cento acha que tal outra. Então, virou uma assembleia de estudantes. Então, a coisa se transformou numa atividade política no sentido do Carl Schmitt. Quer dizer, um campo onde não há possibilidade de arbitragem racional. Ou seja, a ciência é um campo de atividade onde não há arbitragem racional, onde há apenas a soma dos votos. E praticamente todas as discussões científicas das últimas décadas têm sido assim. Essa questão de evolucionismo e design inteligente. O que eles acabam fazendo? Somando os votos. Ninguém tem uma prova. Se tivesse uma prova convincente, uma prova persuasiva, bom, deveria convencer pelo menos a maior parte da classe. Mas não tem. Você vê que a classe está permanentemente dividida. E, na medida que divida, o que acontece? Ela disputa espaços. Então, tudo isto se transformou numa luta política. E da onde vem isso? Isso começa com a escola analítica, evidentemente. A escola analítica entronizou a autoridade da ciência em todos os domínios. Quer dizer que a única maneira válida de raciocínio é a maneira das ciências experimentais ou da lógica matemática. E quando a gente vê a inspiração originária e o resultado, você entende que devia haver algo de errado com aquela proposta originária. Né? Mas do ponto de vista prático, usando o exemplo do general que está naturalmente bacana, também há a necessidade de tomar posição a respeito de determinadas coisas, no caso da medicina. Sim, só que a classe científica ela toma posição, como qualquer outro grupo político, mas ela não tem a responsabilidade política. Está entendendo? Quer dizer, se um governante decide vai ser assim, assim, assim, e der errado, bom, a culpa é dele. Mas e a classe científica? Como é que você vai responsabilizar milhares de pessoas? Quer dizer, é uma coletividade anônima, né? E nunca é responsabilizada. O senhor vê alguma possibilidade de sair desse paradoxo? Bom, eu não sei, não me cabe dar a solução para os problemas do mundo, está entendendo? Eu estou descrevendo a coisa como ela está. Tá, e dentro disso eu pensei, bom, o que nós podemos fazer, não para resolver o problema, mas para que nós não nos tornemos cúmplices disso. Que outra coisa nós podemos fazer? Ainda que isso não modifique nada no panorama social, mas modifica nas nossas vidas, né, e nos priva de participar de uma palhaçada trágica. Né? Então, eu acho possível você pautar a vida intelectual para um critério muito mais exigente, muito mais sério do que esse. tá certo? E eu acho que tenho exemplificado isso aqui nos meus cursos, nos meus livros, mais ou menos como é que eu acho que se deve fazer isso aí. Então, assim, o mandamento número um é o da fenomenologia de Husserl, quer dizer, as coisas e os fatos é que tem que falar, não nós. E as coisas e os fatos vistos da maneira que eles se apresentam e não de uma maneira previamente recortada para se enquadrar nas categorias desta ou daquela ciência. Que esse é o problema. Aquela afirmação do Baudrillard, que o conhecimento científico recorta uma série de fenômenos, né? Já para levar a determinadas conclusões, essa crítica é inteiramente verdadeira. Não é possível fazer uma pesquisa científica a não ser desta maneira, de maneira que há um forte elemento tautológico na coisa. É, felizmente, esse elemento tautológico não impede que a ciência funcione. Por quê? Porque quando se recorta um campo de fenômenos baseado na hipótese de um princípio comum ou de uma causa comum, em geral os caras têm razão. E depois as pesquisas demonstram que funciona exatamente assim. Tá certo? Mas que todo conhecimento humano deva se submeter a esse tipo de critério, aí é o fim da picada. Não é isso? Então, por exemplo, se uma ciência tem um campo delimitado e um método específico, então aquilo que está fora desse campo e desse método, ela não pode opinar. Acontece que a ausência de meios de investigação se torna, então, um princípio positivo para a negação desses fatos. Quer dizer, a nossa ciência não tem meios de averiguar isso, então isso não existe. Ou seja, a noção de fato passa a ser substituída pela noção de fato científico. Agora, se você quer saber, fato científico não existe, não pode existir. Nenhuma ciência estuda fatos. Basta você ter a divisão entre a ciência, quer dizer, você ter a delimitação dos vários campos, isso já significa que uma ciência só estuda aspectos de fatos, jamais os fatos. Essa é a minha teoria do fato concreto. Eu dou exemplos, um sujeito matou o outro na esquina. Quantos aspectos tem esse acontecimento? Por exemplo, existe um aspecto balístico, quer dizer, o sujeito disparou, a bala percorreu o ar com uma certa velocidade, atingiu o alvo com um certo impacto e bom, o que aconteceu daí para diante? Daí a balística já não sabe mais. Daí você tem que entrar na anatomofisiologia para saber como é que aquilo acertou algum órgão letal. Muito bem, mas o crime também teve algum motivo. Como é que a balística ou a anatomofisiologia vão investigar o motivo? Hã? Não pode. Então você chama um psicólogo. Mas também acontece que os indivíduos estavam em algum lugar e não outro. O que, que eles estavam fazendo ali? Hã? Você junta a psicologia, a anatomofisiologia e a balística e você não sabe o que eles estão fazendo ali. Então você já entra num campo que não corresponde ao recorte de nenhuma ciência. Vamos supor que eu estou afim de matar um sujeito e procuro o cara num lugar onde ele não está. Mas por que ele não estava? Hã? Note bem que um fato concreto não pode ser resumido à sua definição geral, e muito menos a definição científica de cada um dos seus aspectos. Para que um único fato aconteça, você precisa de uma infinidade de acidentes, que é o que eu chamo acidente metafisicamente necessário, que são elementos que não estão ligados à essência, à definição daquele fato, mas sem os quais o fato não aconteceria. Por exemplo, o indivíduo, para chegar lá, ele teve que chegar por algum meio de locomoção, ou ele tomou um táxi, ou dirigiu um carro, ou tomou um bonde, foi andando. Tá certo? Bom, isso não tem nada a ver com a natureza do crime. Mas se ele não chegasse lá, não haveria crime, né? Tá entendendo? Então, também o sujeito pode ter dado o tiro e o tiro foi acidentalmente desviado, porque vinha passando uma outra pessoa com um carrinho de sorvete e o tiro acertou no carrinho de sorvete. Por que que o homem do carrinho de sorvete estava lá? Quer dizer, um aspecto acidental, eu digo sim. Mas se não houvesse esses acidentes, o crime não aconteceria, ou pelo menos não seria do jeito que foi. Então, o fato concreto é o fato com a sua essência e todos os acidentes que o tornam possível. Isso não pode ser estudado por nenhuma ciência. Então, quando a pessoa fala fato científico, a expressão já é charlatanesca na base. Não há fatos científicos, só há aspectos científicos. Está entendendo? Mas nenhuma ciência tem acesso ao fato concreto. Jamais. Não pode ter. Então, nós entendemos os resultados da ciência porque nós, como seres humanos, nós temos o senso do fato concreto. E quando nós vemos a conclusão científica, nós a integramos quase que instintivamente dentro da visão que nós temos do fato concreto. Só que não existe uma tecnologia para o estudo do fato concreto. Mas ela existe, é exatamente a fenomenologia é isso. Ela surge com a ideia de ser isto. Quer dizer, a técnica é de você descrever o fato tal e como ele se apresenta. Não tal e como ele corresponde às categorias de tal ou qual ciência já pré-estabelecida. E daí, da descrição do fato tal como ele se apresenta, você pode encaixá-lo dentro de uma ontologia geral. Então, na verdade, todo ser humano tem na cabeça alguma ontologia geral, só que é improvisada, não é uma ontologia crítica, não é uma ontologia filosófica. Então, precisamos, em primeiro lugar, fazer para você ter uma ideia de onde estão as ciências e de quanto vale o que cada um está dizendo, só se você as encaixar dentro de uma ontologia geral, com, vamos dizer, as respectivas ontologias regionais, como chamava o Husserl, né? Quer dizer, várias modalidades de presença que as coisas têm, e assim por diante. Portanto, se você... vamos pegar o fenômeno que fala o Louis Lavelle. Bom, qual é a experiência mais primordial que todo ser humano tem? É a experiência que já a presença dele no mundo e a presença do mundo diante dele. Não é assim? Bom, existe alguma ciência que estuda isso? Mas se tudo o que acontece, tudo o que você percebe, se recorta dentro desta presença, então é evidente que só tem sentido dentro do quadro geral da presença. Não é isso? Agora, não existe nenhuma ciência que estuda isso e também não existe a ciência da articulação das ontologias regionais dentro do quadro geral. Então, o negócio vira uma... Você não tem critério para decidir nada. Então, quer dizer, o mundo da discussão científica é um mundo irracional. Quando você pega, por exemplo, pega esse livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, ele parte do princípio seguinte: olha, não existe experimento científico mais exato e mais bem sucedido do que os da física quântica. A gente faz esse experimento milhões de vezes e dá sempre a mesma coisa. Só que ninguém entende o que está acontecendo. Ninguém sabe o que é isto. Você vê apenas certas aparências que se comportam de uma certa maneira. Eu digo, bom, em que medida isto é conhecimento? No meu entender, isso não é conhecimento, isso é exatamente um enigma. Isso não é uma resposta, é uma pergunta. Isso não é o fim de uma investigação, é o começo. Está entendendo? Então, só que se eu não tenho, pois, uma fenomenologia da matéria, eu não sei as várias modalidades pelas quais a matéria se apresenta a mim, eu não sei que tipo de matéria a física quântica está estudando, não sei. Eles não sabem nem se isto é matéria, né? Uma partícula subatômica é matéria ou é outra coisa? Ninguém sabe. Então, quer dizer, não sabemos nada. Nós só sabemos a equação matemática que nos descreve um fenômeno do qual não entendemos absolutamente nada. Acontece que, 4 séculos atrás, os gênios do começo da modernidade já diziam que era para fazer exatamente isto. Então, não interessa mais saber o que as coisas são, interessa apenas descrever os fenômenos. Só que assim, você vai por esse caminho, você fica louco. Porque você tem informações que você não tem como encaixar numa visão geral do que quer que seja. Então, o que os caras fazem? Eles pegam esses fenômenos que eles não entendem e começam a criar novas visões gerais inspiradas naquilo. Então, quando se fala, por exemplo, uma expressão concepção científica do cosmos, eu digo que está aí uma coisa que não existe e não pode existir. Nenhuma ciência pode chegar a uma concepção científica do cosmos, e todas elas juntas também não podem. Por quê? Elas só estudam aspectos. Você somando esses vários aspectos, você não compõe uma tartaruga inteira, quanto mais um cosmos inteiro. Então, Edmund Husserl, no começo do século XX, ele percebeu tudo isto E diz, bom, então precisamos de uma outra ciência, que é a ciência do quê? Dos fenômenos tal como eles se apresentam. Só que, em primeiro lugar, não temos linguagem para descrever os fenômenos tal como eles se apresentam. Nós só temos dois tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem analógica das artes, que não descreve, mas simbolizam, de algum modo, e simboliza de uma maneira que as pessoas acham que entendem. Ou temos a linguagem das ciências, que também não descreve os fatos, mas só aqueles aspectos que coincidem com as suas disposições metodológicas. Então nós temos, por um lado, símbolos, tá certo? E por outro lado, nós temos fantasmas, né? Então temos que criar uma outra linguagem. E ele viu que nós não temos linguagem para descrever o mais simples dos fenômenos, né? Por exemplo, quando você tem uma percepção, o que que acontece ali? O que que é ter uma percepção? Eu digo, bom, já tem milhares de psicólogos estudando isso, só que é o seguinte, eles não estudam o que acontece na percepção. Eles reduzem a percepção a algum dos seus aspectos, que é acessível aos seus métodos, e passam a falar disto. Por exemplo, tem o famoso experimento do Ludwig Fechner, né? Um filósofo, psicólogo alemão, que ele estourava um flash no seu próprio olho e via quanto tempo levava para sumir aquele halo que forma. Então ele diz, bom, se o estímulo é constante e o olho é sempre o mesmo, então se há uma variação no tempo, deve ser por um outro fator. E esse outro fator misterioso ele chamava de psicológico. Ele diz, bom, nós temos aqui um elemento anátomo fisiológico, temos um elemento físico que é a luz, temos um elemento anátomo fisiológico que é o olho, né? Mas esses dois elementos não bastam para definir o tempo de reação. Então deve ter um terceiro elemento. Esse elemento é chamado de psicológico, né? Eu digo, muito bem, mas isso é uma descrição do que é o fato psicológico? Não, esse é um critério negativo de localização, né? Quer dizer, eu não sei o que é psicológico, eu só sei que ele é um treco que não é isso nem aquilo e deve estar num terceiro lugar. Praticamente toda a psicologia experimental só faz isto. Isto é conhecer o fato? Não. E por que que tem sido possível toda esta epidemia de fraude científica no mundo? Por causa disso. É porque a coisa é fraudulenta na base. Então, aparecer, vamos dizer, uma onda de fraude para tudo quanto é lado é apenas uma questão de tempo. Não apareceu durante muito tempo, por quê? Porque as pessoas ainda eram, ainda que a atividade tivesse a sua limitação intrínseca, as pessoas que a praticavam eram honestas. Bastou haver um pouquinho de charlatanismo, pronto, a coisa explode e se torna absolutamente incontrolável. Então, isso quer dizer que as exigências básicas da racionalidade humana não podem ser substituídas por nenhum critério científico, porque o critério científico se baseia nelas. Agora, a primeira exigência, vamos dizer, da racionalidade humana é você não confundir as coisas com as palavras. Agora, quando você pega toda uma escola, como a escola analítica, que acha que nós podemos resolver tudo mediante análise da linguagem, né? Eu digo, quando mediante análise da linguagem nós não podemos nem saber o que é a linguagem, né? Você vê a que ponto isto pode fomentar loucura, erro, charlatanismo, etc, etc. Isso não para mais. Esta famosa observação que eu faço, que o mundo, que você não sabe o que é, mas você sabe que você está nele, é o mediador de toda a linguagem. Linguagem é algo que acontece no mundo, não acima dele, né? Não fora dele, né? Você pode ter a impressão de que está fora dele por causa da sua capacidade de abstração, que é aquela famosa capacidade que mencionava o Hegel, que a mente humana tem de se isolar de tudo e proceder como se só ela existisse. É o famoso cogito ergo sum do Descartes, é o máximo do máximo do máximo da abstração. Tudo é incerto, menos o meu pensamento. É? Digo, muito bem, mas isto é uma abstração, você está se separando de fatores que, no entanto, você sabe que estão presentes. É? Por exemplo, você está raciocinando em alguma língua. É? Ou está raciocinando em francês, ou está raciocinando em latim. Você não nasceu sabendo nenhuma das duas. Isso foi toda uma sociedade que passou isso para você. Então, como é que a única coisa certa é você? Está entendendo? Quer dizer, o eu pensante, essa certeza do eu pensante, tal como Descartes descreve, ela é furada. E, no entanto, esta capacidade, vamos dizer, é, para muitos filósofos, é um grande orgulho, porque é o máximo do máximo da abstração. O próprio Hegel se orgulha muito disso. Ele diz, ótimo, isso é uma grande capacidade, só que é uma capacidade também muito perigosa. Você pode descobrir muita coisa por aí, mas isso é a fonte de todos os enganos. Isso começa por negar o fenômeno da presença. Falei, bom, muito bem, quando você esteve ausente do universo, você pode decidir não pensar no universo e se isolar dele mentalmente. Mas para isso você precisa estar nele. Não só antes e depois, mas durante a sua própria operação, você continua sabendo que está nele. Então, me mostra o instante onde você saiu do mundo. Você nunca sai. Você fala, mas eu tive uma experiência de quase morte, fui parar no paraíso, e o paraíso não existia. É? Ele não é parte do mundo. Então, até lá onde você está conversando com os anjinhos, só não existe também um universo. Ou seja, a sua mente nunca esteve isolada da presença. Está entendendo? Então, esse aqui é um fato básico. E esse fato é constantemente negado por milhares de teorias que nem percebem que o estão negando. Quando surge, vamos dizer, toda a semiologia, os caras acham que estudando então o fenômeno do signo, você vai descobrir tudo o que acontece. Bom, muito bem, mas para existir signo, meu filho, precisa presença. Inclusive porque o primeiro e mais elementar tipo de signo, que é o que eu chamo de signo formal, não passa de uma cópia da coisa. Quer dizer, você vê um gato, você consegue uma imagem de gato. Toda a investigação semiológica parte daí. Eu digo, bom, então faz o seguinte, suprima o signo formal e vê o que acontece. Acabou o pensamento. E de onde se tirou o signo formal? Da presença do gato. Então quer dizer que uma reforma da vida intelectual, fala, bom, não está na minha capacidade de propor uma reforma mundial da vida intelectual, mas tá, eu posso reformar a minha vida intelectual e a dos meus alunos, eu posso. E estou fazendo. Ou seja, nós não vamos entrar nesse diálogo de malucos. Agora, para isto, o que é necessário? Em primeiro lugar, isso não pode ser feito dentro da instituição universitária. Por quê? Porque ela já foi toda montada em função de uma divisão do sistema das ciências ao qual corresponde divisões administrativas e planos de carreira, etc, etc. Está entendendo? Como é que você faz, por exemplo, se você, sendo o professor na determinada disciplina, chega à conclusão que essa disciplina não existe? Então você vai ter que desmantelar a sua própria plano de carreira. Você não tem que fechar esse departamento e me demitir. Então isso só pode ser feito fora da universidade. Acontece que isso limita a esfera das nossas investigações ao campo daquilo que possa ser estudado sem equipamentos caros. Não é isso? Então é claro que é mais fácil a gente fazer isso no campo das ciências humanas, onde o material é quase tudo papel ou programa de computador, tá certo? Mas não podemos entrar na física quântica, não podemos entrar na anatomofisiologia, etc., porque tudo isso requer equipamento. Equipamento custa dinheiro, só o governo tem, ou grandes fundações. Então, esta parte do estudo, ela está vinculada ao sistema universitário por uma necessidade econômica. Não tem como sair de dentro, tá certo? Então, isso quer dizer que para sanear esta parte vai levar muito mais tempo. E isso ultrapassa infinitamente as minhas pretensões, né? Eu só quero fornecer, vamos dizer, um modelo do que pode ser a vida intelectual praticada com toda a seriedade da coisa. E nisso, o que me inspirou foi o livro do padre Sertinhoge, A Vida Intelectual, que é o livro que eu recomendo a todos os meus alunos. Foi o livro que determinou que eu fizesse esse curso, né? Porque ele define a carreira intelectual como uma carreira de consagração, como se você fosse um monge ou coisa parecida, né? Então você está consagrado, não é que você chama de busca da verdade, mas você quer a verdade tal como ela se apresenta e não como ela já está pré-recortada nos termos de uma técnica científica qualquer, porque daí já não é a verdade. Daí é uma verdade convencional. Padre Sertinhoge, A de Sertinhoge, Sertillanges. O livro está aqui, tem vários exemplares desse livro circulando por aí. Estava por aqui agora mesmo. Essa aqui, ó. Essa é uma das edições. Pode ser. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o que o padre Sertinhoge mandou fazer. E como a gente faria para tornar isso operacional? Essa proposta dele. Quer dizer, esse ideal de intelectual que ele descreve, eu digo, bom, como podemos fazer isso na prática? O resultado são esses cursos. Então, quando a gente fala... Quer dizer, em primeiro lugar, se você está buscando a verdade, você tem alguma antevisão do que você entende por verdade. E precisa ver se essa sua definição de verdade também não foi uma imposição arbitrária sua. Então, em primeiro lugar, você tem que admitir que a verdade existe. Em segundo lugar, você tem que admitir que ela transcende você. Ou seja, que você não a possui. Em terceiro lugar, você precisa ter algum critério de reconhecimento. Daí tem o meu aquela apostila, o problema da verdade, a verdade do problema. Daí vocês leem lá, está explicado ali mais ou menos o que eu acho. Eu acho que a verdade é um campo dentro do qual você está existencialmente e no qual você pode estar psicologicamente também, se você quiser. Não é isso? Então, alguns exemplos que eu dou, até exercícios que eu suponho, por exemplo, você chega aí no jardim, você deita aí na grama, né, e você tenta perceber, tenta sentir a imensidão do espaço que te rodeia. Né? E também, vamos dizer, a profundidade da terra até o outro lado, o peso de tudo isso, porque é nisso que você está. Então, bom, vamos obter uma visão, uma experiência do universo físico onde estamos, né? Uma vez que você faz isso, você já percebe que a ideia de buscar, né, o segredo das coisas no seu cérebro, na sua mente, no seu, é inteiramente absurda. Se você pensar, por exemplo, as categorias da gramática. Eu acho que as categorias da gramática são estruturas do universo exterior, que de algum modo se imprimem em nós. As categorias da lógica, a mesma coisa. Não são coisas que estão na nossa mente, não são formas a priori do meu conhecimento. Sim, a priori para mim, ou seja, é anterior à minha experiência. Mas de onde elas vieram para mim? É? Elas surgiram do nada? Não pode ter surgido comigo. Então, quando, por exemplo, Kant diz que a experiência que nós temos do cosmos é um monte de elementos caóticos que a nossa mente ordena. Eu digo, você quer acabar com essa experiência? Você lembra o seguinte, quer acabar com essa ideia? Ver a experiência quando você acorda e não sabe onde está. Já aconteceu, é? Todo mundo acorda meio desorientado, não lembra direito onde está. O que você faz? Você olha em torno. E você reestrutura a sua percepção pelo quadro externo. Não é isso? Não é a sua mente que vai enquadrar tudo. Quer dizer, você se utiliza de marcos que estão no mundo externo. E esses marcos reestruturam você. Ou quando criança, que ficava doente muito tempo, ficava deitado, então, e depois de 6 meses de ficar ali com febre, daí um dia eu levantava para sair andando. Eu ficava tonto, evidentemente. Eu perdi o senso das direções do espaço. Bom, se elas estivessem em mim, eu não poderia perdê-las. Ou seja, elas são dadas do mundo exterior, que está presente em mim de modo deficiente. E que eu posso recuperar de novo e de novo e de novo através da experiência física. Então, por exemplo, a diferença entre a dimensão horizontal e a vertical. A maior parte das pessoas diz, não é problema. Mas se você ficar deitado muito tempo, você perde a ideia de que a dimensão vertical tem algo a ver com o peso. Você tem que levantar. Quer dizer, eu nunca fiz um trabalho exaustivo de descrição dessas. Se eu pudesse consagrar um tempo a isso, é como as nossas categorias se formam pela nossa convivência com o mundo físico. O mundo físico nos ensina, por assim dizer. Ele tem uma estrutura, ele tem uma ordem, e nós temos um cérebro apropriado, vamos dizer, a absorver essas estruturas e trabalhá-las de algum modo. Então, é claro que se o nosso cérebro fosse inadequado para isso, nós não perceberíamos essas coisas. Mas nós não nascemos com a percepção delas, elas não são inatas de maneira alguma. Inata é apenas a capacidade de absorvê-las, capacidade de ativá-las, por assim dizer. E mesmo essa capacidade, ela varia de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, o fato de que as pessoas percebam gradações de cor diferentemente. Isso prova que a cor não existe, que está tudo no nosso cérebro. Então, se estivesse somente no nosso cérebro, não teria como eu averiguar se a nossa percepção de cor é diferente de indivíduo para indivíduo. Se nós podemos fazer isso, é porque entre o meu cérebro e o outro cérebro existe um mediador, que é o quê? A cor do objeto. Não é assim? Bom, até aqui, por exemplo, você dá uma paisagem para vários pintores desenhar. Cada um desenha diferente. Isso prova que a paisagem não existe, que foi o cérebro deles que produziu isso. Se fosse assim, então o que aconteceria? Eu pego 10 pintores, cada um pintou diferente. E eu sou o 10º observador, certo? Eu também vou ver diferente de cada um. Então como é que eu vou comparar de um com o outro? Se eu não tenho a visão do que você percebeu, eu só sei o que eu estou percebendo. E daí eu conto isso para a Carla. E a Carla diz, mas eu também não posso saber, porque eu só posso perceber o que eu estou percebendo. Então, em suma, a diversidade das percepções prova a presença objetiva do mundo físico. E, portanto, a possibilidade que nós temos de nos comunicar a respeito. Agora, durante 200 anos, todo mundo achou que a diversidade das percepções prova que o eu é tudo, ou o cérebro é tudo, e o mundo não existe, e só o que existe são as formas do nosso conhecimento. E até hoje, por exemplo, você vê, já ouviu falar de programação neurolinguística? Toda programação neurolinguística é baseada nisso. Não existe os fatos, só existem as impressões. Então nós podemos trabalhar as impressões. Mas daí surge a minha pergunta: mas você vai trabalhar as impressões na realidade ou só na sua impressão? Pronto, eu vejo que você percebe as coisas assim, eu modifico a sua percepção. Eu digo, mas eu modifiquei de verdade, ou eu só tenho a impressão que eu modifiquei? Quer dizer, você vê, o mundo real, a presença do mundo real, não adianta você fugir dela. Por mais que você fuja, ele te pega na esquina de novo. Então, e pior, o mundo real se resume àquilo que você pega pelos cinco sentidos? Claro que não, porque os cinco sentidos não tem, por exemplo, o sentido de tempo e de continuidade. Se você não tiver isso, não tem percepção alguma. Então, quer dizer, nós temos também o sentido do tempo. Nós temos o sentido da profundidade, nós temos o sentido das relações, tudo isso você capta. Não é isso? Então, o primeiro passo, vamos dizer, é uma submissão integral da mente às condições do mundo real da experiência. Quer dizer, é isso, é um empirismo radical. Quer dizer, toda a escola analítica surge do empirismo, mas não é um empirismo radical, é um empirismo de fantasia, um empirismo fingido. Eles fingem que leva a sério a experiência, mas só leva a sério um pedacinho dela, que combina com o que eles já pensam. Digo, bom, e se eu não pensar nada, eu começar, vamos dizer, por aceitar a coisa como ela está, né? Então eu vou ter que voltar muito atrás nas coisas e entender que o primeiro passo é ter que ter uma ontologia geral, quer dizer, saber o que é o existir, o que é o ser, etc, etc. Não tem outra saída. E, vamos dizer, a infidelidade dos empiristas ao empirismo é o grande escândalo dos três séculos. Eles fazem apologia da experiência, mas eles não levam em conta a experiência, só algumas. É o exemplo do David Hume que eu dei, né? Que ele diz, não, o conceito de causa não vem da experiência, é uma invenção sua. Você conecta, você cria um conceito de causa, você conecta dois fatos. Ele diz, ah é, mas como é que os fatos se separaram automaticamente, ou fui eu que os separei? Naquele exemplo que eu dei, você tropeça no alto da escada e você vem caindo e você bate a cabeça lá embaixo, né? Diz, muito bem, quer dizer, no meio da queda você parou para separar o começo dela e o fim dela, e daí conectar as duas com a noção de causa, ou ao contrário, aconteceu tudo junto e depois você, recordando, você subdividiu em capítulo. É? Quer dizer, a descrição que ele faz de que nós vemos fatos separados e os conectamos por uma hipótese de causa, é algo que acontece em alguns casos onde você não viu o processo inteiro. Que você só viu o começo e o fim, sim, daí a causa se torna uma hipótese que você lançou. Mas é daí que surge a noção de causa, fala, não. A noção de causa surge da continuidade da experiência, que é não uma criação minha, mas um fato que se impõe a mim. Para você perceber isso, o que você tem que fazer? Você tem que descrever o fenômeno tal como você o experimenta realmente, e não em modelos hipotéticos simplificados, como por exemplo da bola de bilhar. É? A bola de bilhar vai rolando, bate na outra e a outra sai rolando. Fala, bom, não pense em bola de bilhar, pense em você mesmo. Uma vez eu estava andando na Avenida Ipiranga e vi um trombadão tentando tirar o meu celular, mas a capa do celular é tão ruim que ele não conseguia tirar. Daí ele fica aí, que ele empurra, eu caí em cima do japonês. O japonês achou que o trombadão fosse eu, que eu estava tentando assaltá-lo, ficou louco da vida, enquanto isso o trombadão verdadeiro fugiu sem telefone. Bom, esse aí é um exemplo de causa e efeito. Por que eu não posso negar a conexão? É porque era eu que estava lá. Agora, se fosse uma bola de bilhar, bom, eu estou olhando a bola de bilhar de fora, não tenho compromisso nenhum com isso, eu posso dizer a respeito dela o que eu quiser. É? Então, a experiência da bola de bilhar não é uma experiência, é uma experiência hipotética. Mas quando eu analiso a minha experiência de fato, eu estou lá martelando um prego, eu acerto o meu dedo e aquilo dói. Eu digo, a martelada causou machucado, que causou a dor. Porque é um processo único, não está subdividido em etapas, né? Mas se eu subdividir, eu vou ter a impressão de que Quer dizer, o martelo causar a dor foi apenas uma conclusão que eu tirei depois. Quando, na verdade, ele é a própria substância da experiência. Os empiristas fazem isso todo momento, e esse pessoal da escola analítica, mesmo que eles sejam analíticos, porque eles subdividem tudo em parte, e vai subdividindo, não para nunca mais. Eu digo, muito bem, isso pode até tornar a sua linguagem mais precisa, mas o que é dentro de uma linguagem precisa se a tua percepção é imprecisa? Então, antes da técnica de aprimorar a linguagem, nós temos que aprimorar a percepção e a narração dos fatos tal como eles realmente nos acontecem. E daí nós entendemos de que qualquer fato, por pequeno que seja, né, ele tem uma infinidade de acidentes metafisicamente necessários, senão ele não poderia acontecer. Então cada fato está aberto em um milhão de direções possíveis. E é nisso que nós vivemos. É de um mundo, vamos dizer, denso de direções e de conexões que nós vivemos. Né? E nunca a nossa linguagem vai preencher todo esse campo. Ah, mas que pena, então a nossa linguagem ficará sempre imprecisa. Digo, mas a linguagem não precisa ser precisa. Porque nós estamos todos dentro do mesmo mundo, e o mundo é o mediador da nossa comunicação. E por mais impreciso que eu seja, as pessoas saberão do que eu estou falando. Né? É o negócio, você chega na Alemanha, vai no supermercado, e você não sabe dizer linguiça. O que você faz? Né? Você aponta a linguiça, né? O negro não entende? Entende. Ou então você pega a linguiça, né, e entrega para o cara pesar. Isso, toda comunicação humana se baseia numa presença. Numa presença que é comum. E isso quer dizer, só podemos começar a entender o fenômeno da linguagem depois que o colocarmos dentro da experiência da presença, meu Deus do céu. Nós não tínhamos a presença antes de aprender a falar? Então, antes de você ter o primeiro signo, no livro do André Marques, ele conta aquela experiência do primeiro signo aprendido por uma mulher que era cega, surda e muda. Ela tinha 20 e tantos anos, não se comunicava com ninguém e tinha que então ser alimentada, cuidada o tempo todo. E um dia a freira cuidava dela, estava dando comida para ela, e a moça pega uma faca. Ela toma a faca e a moça fica desesperada. Daí ela tem ideia de fazer um signo de faca. Ela pega a mão da moça e faz assim. A moça faz a mesma coisa na mão dela, ela entrega a faca para a moça. Pronto, a moça aprendeu o primeiro signo. Daí logo aprendeu o segundo, terceiro, quarto, quinto, quinto, né? Só que é o seguinte, antes essa moça estava totalmente isolada e não tinha nenhuma experiência da realidade, né? Ela tinha a presença, tanto que ela pegou a faca, tanto que ela chorou. Está entendendo? Então isso quer dizer que ela teve a experiência da presença sem signos durante 20 e tantos anos. E por isso pôde aprender o primeiro signo. Né? Agora, vamos pensar que tudo começa com o signo? Veja, para aparecer um único signo, quanta coisa precisou ter em torno? Estão entendendo? Então vamos, eu não tenho solução para o que fazer com a ciência mundial, nem com a universidade do mundo, mas eu sei o que fazer para você ter uma visão da realidade que é bem mais adequada do que esses caras. E, portanto, isso lhe permitirá fazer análise de situação, de situações concretas, né, de modo mais realista e chegar a previsões que funcionam. Isso tudo eu demonstrei. Né? O pessoal vê essa previsão que eu faço nos artigos, tá? Ele pensa que eu tirei isso do nada. Eu falo, não, meu Deus do céu, eu estou pensando nisso aqui há 30 anos. Né? Pensando no problema do conhecimento e da eficiência do conhecimento. Vocês não acham uma coisa extraordinária aqui? Tantas pessoas têm opinião sobre religião, se elas nunca terem estudado um milagre. Nunca nenhum. Hã? Então, do que você está falando? está falando ideia de Deus, uma doutrina sobre Deus, etc. Ela pode ser discutida, evidentemente. Você pega a sua ideia e diz, aqui tem a doutrina cristã. Mas, bom, em princípio, a doutrina cristã não é melhor do que a sua ideia. É uma ideia como qualquer outra e você pode discuti-la. Só que ela está se reportando a determinados fatos e você pegou os fatos e varreu para baixo do tapete. E você não quer examiná-la, você só quer examinar a doutrina. Você pega todo esse negócio que chama, essa maldição que chama religiões comparadas, que eu estudei isso durante anos, só para chegar à conclusão que não dá para comparar. É? Então, eles comparam doutrinas e tradições, meu Deus do céu. Eu digo, mas peraí, tem ou não tem um negócio chamado Deus? É? Esse Deus, ele é só objeto dos nossos pensamentos? Ele é o assunto da nossa doutrina? Ou ele existe objetivamente? Se ele existe objetivamente, ele age, ele fala, ele interfere. É? Então, é isso que nós temos que estudar para daí nós entendermos a diversidade das religiões. Não é isso? Por exemplo, o pessoal do René Guénon, o Schwung, tal, todos eles acreditam que toda religião tem um fundo revelado. Eu digo, muito bem, quem revelou? Hã? Se você disser, foi o não humano, foi o transcendente. Eu digo, tudo isso aí é bolha de sabão, meu filho. Hã? Alguém fez. E vamos ver como é que esse alguém age, então. Então, bom, o modo, existem dois modos usuais de Deus agir. Um é através da criação e manutenção do cosmos, tá certo? Que é difícil de acompanhar, porque isso é muito longo, está aí faz não sei quanto tempo. E os sinais de Deus que aparecem na natureza são todos embrulhados, de modo que onde às vezes parece ter ordem, às vezes parece ter caos, e é por isso que você não chega a nenhuma conclusão com o negócio do design inteligente. Né? Mas existe a segunda maneira, que são as maneiras excepcionais, os milagres. Né? Então vamos estudar esses milagres, ver como é que funciona isto. É. Se você começa a estudar um pouco o milagre, fala, se você não é católico, você vira na mesma hora. Não tem jeito, não tem jeito. Você estuda a vida do Padre Pio, diz muito bem, você arruma uma explicação científica. Até está aqui a explicação científica, Deus fez isso. Quer dizer que você escapa enormemente daquela delimitação de fé e conhecimento que fez o Kant e que as pessoas vestem até hoje com uma camisa de força. Eles dizem, não, isso é essa matéria de fé religiosa. É? Não, fé religiosa não é isso, meu filho. Fé religiosa é depois que você sabe isso, depois que tem esse conhecimento, você continuar fiel a esse conhecimento. Não esquecer, não fazer de conta que não sabe. Por exemplo, Judas não sabia que Cristo era o Filho de Deus, que Cristo tinha feito tudo aquilo, ele sabia. Né? Só que ele negou ali. Esqueceu. Então isso foi a falta de fé, a falta de confiança em algo que você sabe perfeitamente bem. Né? Quer dizer, quantas vezes nós não negamos aquilo que sabemos? Nós fazemos isso o tempo todo, meu Deus do céu. Né? Uma verdade que nos incomoda. Nós apagamos, passamos por subconsciente. Com a religião você faz a mesma coisa. A religião é um conhecimento tão certo quanto qualquer conhecimento científico, se você estudar. Né? Só que depois você está no meio das pessoas rindo da sua cara por causa daquilo e tal, daí você já fica acovardado e começa a negar. Então, hoje, assim, depois de tudo que eu estudei, eu posso assegurar para você, olha, a doutrina cristã é mais certa e mais fácil de confirmar do que qualquer teoria científica existente ou por existir. Basta você estudar os milagres e ver como é que funciona. Por exemplo, uma certa conexão entre o sentido, a intencionalidade e um fenômeno natural, que é uma coisa que no procedimento usual da natureza não existe. Né? Não chove por alguma intenção, não tem um terremoto por alguma intenção. Mas no caso do milagre, a intenção se manifesta fisicamente. E aquele fenômeno é incompreensível fora da intenção. Então, aí você entende o que Santo Tomás de Aquino queria dizer quando ele dizia que nós falamos com palavras e Deus fala com palavras e coisas. Subentendo coisas, seres, atos, fatos, situações, etc, etc. Então, o milagre é o momento onde os fatos falam por si. Você tem, vamos dizer, uma intenção, você tem uma voz que te explicita o sentido do que está acontecendo no próprio tecido que acontece. Vamos supor aquele negócio de Fátima, né? Que o sol parece baixar e esmagar a população, né? Se isso acontecesse, bom, podia ser um fenômeno sem intenção. Mas acontece, Nossa Senhora diz, olha, vai acontecer. E o fato acontece ligado ao que ela disse. Não acontece por si. Né? O fato de 70 mil pessoas estarem todas molhadas por causa da chuva e de repente secar sem nada. Secagem instantânea. Né? Bom, se acontecesse fora do contexto miraculoso, seria um fenômeno da natureza a ser explicado. Ou pelas rotinas usuais da natureza que você conhece, ou pela hipótese de uma lei nova que você desconhece. Mas como acontece ligado a uma intenção, é anunciado, é dito e é feito, então você não consegue mais separar o fato e o sentido. E justamente o milagre acontece nessa conexão. Agora, quantas pessoas não acham que milagre é aquilo que não tem explicação científica? E, bom, então praticamente tudo é milagre, porque o que nós conhecemos só uma parcela infinitesimal tem explicação científica. Quer dizer, como é que você vai definir toda uma ordem de fenômenos da natureza física pela ignorância de um grupo humano? Você quer uma coisa mais irracional do que isso? Um outro elemento, isso aí, quer dizer, quando você começa a estudar uma das origens da ciência moderna e você vê a enorme contribuição que houve ali de elementos esotéricos, ocultistas, etc, etc, que já vinham com uma camuflagem, tá certo? Você vai falar, tudo isso aí tem que ser registro, meu filho. Quer dizer, essa própria imagem estereotipada da ciência, que os próprios cientistas vendem, pô, isso aí teve uma origem. Por que eles fizeram isso? Que intenção tinha? Quer dizer, esconder os fatos é a busca da verdade? Né? E se a sua ciência é séria, por que tem que esconder a história dela? O fato é que as pessoas estudam as disciplinas sem estudar a história dela, então ela recebe o produto pronto, né? Por exemplo, vou aqui estudar a lei de Newton. Fala, bom, quando eu estava no ginásio, estudamos a lei de Newton pelo livro de física do Antônio de Souza Teixeira Jr., que não era um contemporâneo de Newton, certamente, né? E isso para nós virou a lei de Newton. Fala, bom, mas peraí, mas quando eu vou estudar a lei de Newton nos escritos de Newton, ela faz diferente, né? Mas eu só fui fazer isso com 60 anos de idade. Eu vi o que o Teixeira apresentou foi uma versão da lei de Newton mais palatável, mais engolível por meninos do século XX. Quando você pega lá princípio matemático e filosofia natural, vamos ler essa porcaria, vai dar um trabalho miserável, mas vamos ver o que ele estava tentando fazer. Você vê que é completamente diferente. E sob certos aspectos, absolutamente inaceitável em termos da ciência atual. Então você vê, o número de pessoas que estão empenhadas em buscar a verdade é ínfimo. E elas assim, não podem buscar a verdade porque elas já estão comprometidas com um grupo, com uma profissão, com um regulamento profissional, com um plano de carreira. E tudo isso, quer dizer, não tem a mobilidade que um filósofo precisa ter, né? O Sócrates conseguia buscar a verdade por quê? Porque não tinha satisfação para dar para ninguém. Né? Ele não estava fazendo aquilo profissionalmente. Mas ele não tinha que satisfazer um público, a não ser o público que ele mesmo tinha montado. Porque é exatamente o que acontece comigo. Onde apareceu o meu público? Eu fiz. É? Portanto, eu não tenho satisfação nenhuma para dar. Né? Vocês estão ouvindo? Estão gostando do que eu estou falando? Continua ouvindo. Se não gostou, vai embora. Pô. Não tem problema nenhum. Agora, e se eu estou na universidade, tenho que agradar meu chefe de departamento, e preciso de uma verba para pesquisa, etc. Bom, aí dançou. Quer dizer que a estrutura da coisa não foi feita para buscar a verdade. Ela tem lá sua utilidade, tá certo? Mas, se não houver um certo número de pessoas que estão buscando a verdade efetivamente na sociedade, essa máquina toda enlouquece e começa a dizer besteira, pô. Então, bom, teoricamente os filósofos deveriam servir para isso, só que a filosofia também virou uma profissão universitária. E aí melou, né? E aí entra o negócio dos cotos. Por que que na França se salvaram? Porque lá não virou uma profissão universitária. Está entendendo? É lá os negros têm as suas ideias e eles apresentam para o público e tem que aguentar as porradas de onde vier. Oi. Eu acho que apesar de tudo, a influência do Kant, do comprometimento com a filosofia analítica, o Roger Scruton tem uma busca. Sim, mas veja qual foi o começo da formação do Scruton. O primeiro interesse da vida dele foi de ordem literária. Ele ficava lendo poesia, romance, essa coisa toda. Ele tem a sensibilidade no artista e a capacidade que o artista tem de perceber coisas que vão para além do seu quadro de referência, do quadro de referência que ele domina. Então ele tem também, vamos dizer, a busca da expressão. Ele tem, é genuíno, ele tem tudo isso. Mas você vê que o escritor é um homem de duas cabeças, né? Mas, e, vamos dizer, a solução que ele dá ao problema não é uma solução. Você continua com uma dualidade. Né? São dois. Tem um rito de passagem ali, está propondo outro rito de passagem aqui. Isso, obviamente, não resolve o problema. Mesmo porque o rito de passagem, eu já expliquei nas aulas aí, falou, bom, o rito de passagem é somente um rito de agregação numa comunidade. Mas qualquer quadrilha de narcotraficantes tem um rito de passagem. Mas qualquer seita demoníaca tem um rito de passagem. A máfia tem um rito de passagem. Ou seja, você é obrigado a fazer algo que te integra no meio, ou seja, que te compromete com os outros do meio e te diferencia do pessoal de fora. Por exemplo, você é da máfia, bom, você vai ter que matar um cara que ele vai mandar matar. Se você não aguentar matar, bom, você não é um dos nossos, você ficou de fora. A partir da hora que matou, bom, nós sabemos que foi você que matou, nós temos você na nossa mão, então você está aqui, nós não vamos te entregar, por quê? Porque você é um dos nossos. Tudo isso é um rito de passagem. Mas é o tal negócio, esses ritos são apenas ritos de agregação, ou eles têm uma função iniciática ou contra-iniciática, como diria o Guinão? Em que medida essa agregação é apenas um fenômeno sociológico? Tem alguns casos que é, e tem os casos onde não é, onde você tem um comprometimento divino ou demoníaco. Então, o seu, vamos dizer, a comunidade na qual você integrou, ela se integrou, ela vai muito além dos seus membros vivos. Vou falar, por exemplo, de membros vivos, né? Você vê, hoje nós conhecemos um bocado a respeito de genética. Não é isso? Então, se você estudou genética, você deve saber que um ato sexual é uma coisa que prolonga uma herança genética que vem desde o tempo do homem de Neandertal, de Adão e Eva. Quer dizer, é um negócio gravíssimo, se você pensar bem. Não é isso? Mas, quando as pessoas fazem sexo, elas lembram disso? Não. Porque você usa uma camisinha. E não tem mais contato profundo, contato bioquímico com ninguém. Você tem somente o contato epidérmico. E você ainda chama isso de sexo. Eu digo, mas isso não é sexo. Isso é uma sensação parecida com o sexo. Só que se as pessoas são treinadas nisso, daqui a pouco elas perdem a noção do que é o sexo. Elas pensam que o sexo é só a sensação. Falam, mas isso não é sexo, isso é o sexo abstrato. Não é o sexo na sua presença física, você está entendendo? Você pode separar mentalmente o sexo do fenômeno da geração, mentalmente. E você pode separar fisicamente através de uma camisinha ou de um anticoncepcional. Tá certo? Mas você tem que reconhecer que aí já não é um fenômeno inteiro. É um recorte que você fez. É uma abstração, portanto. E se você se acostuma com a ideia de que essa coisa abstrata é a realidade, você já está vivendo dentro de um mundo de plástico, meu Deus do céu. Hoje em dia nós estamos... Existem milhares de pessoas que só pensam em sexo o tempo todo, estão trepando o tempo todo com homens, mulheres, etc. E jamais tiveram aquilo que antigamente se chamava contato carnal. Só tem contato através de uma película de borracha. Nunca a carne dele tocou o interior da carne da parceira. Nunca. Em que mundo vive esse cara? É um mundo simulacro. Já caminhei assim, mas pelo menos uma vez ele tivesse experimentado e alguma coisa acontecesse, então ele tem uma ideia do que ele não está fazendo agora, do que ele já fez e do que não está fazendo. E assim, por diante, né? Quer dizer, pessoas, vamos dizer, que têm uma vivência da realidade amputada dos seus elementos fundamentais e circunscrita a, vamos dizer, um recorte criado pela técnica ou pela sociedade, elas estão profundamente desaparelhadas para estudar filosofia, por exemplo. Quer dizer, a experiência da presença se tornou inacessível para elas. Elas vivem dentro de um mundo que outros seres humanos criaram para elas. Não é um mundo tal como existe aqui há não sei quantos milênios. É um mundo, é um teatro. Então, a primeira coisa para fazer, se quer estudar filosofia, vamos estourar o teatro e sair para o mundo de verdade. Daí você vai saber. O teatro também faz parte do mundo de verdade, embora ele não o seja. Mas ele está dentro do mundo. Então você pode entender o teatro dentro do quadro maior. Você pode até entrar e sair do teatro. Mas tem pessoas que entraram dentro do teatro e nunca mais saíram e pensam que o teatro é o mundo. Agora, o que fazer com um garoto que com 17, 18 anos entra numa universidade, né, e vão lá meter filosofia analítica e Kant na cabeça dele? Pronto, você lesou o cara para sempre, nunca vai entender coisa nenhuma. E no entanto, ele vai ser aceito pelos seus pares, porque eles são exatamente iguais, quer dizer, um bando de nerds, né, que só conversam com aquelas besteiras que leram e pronto, quer dizer, não são capazes de analisar nenhuma situação real. Pares, porque eles são exatamente iguais, quer dizer, um bando de nerds, né, que só conversam com aquelas besteiras que leram e pronto, quer dizer, não são capazes de analisar nenhuma situação real, quer dizer, não são capazes de analisar nenhuma situação real. Quer dizer, não é que a sua vida vai ser como se fosse um segundo, a história do planeta inteira. Os impérios, a história da China, Napoleão Bonaparte, as guerras todas, tudo isso vai ser um... Isto, não do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de uma alma imortal. Então, quer dizer que a incomensurabilidade da coisa é tão grande que nós não conseguimos imaginar isso aí. Então, se você não consegue imaginar... Então isso quer dizer, você se conformar com a ignorância já é uma coisa que começa já a te orientar. Quer dizer, eu vivo na ignorância, né? Este é o meu estado natural. Eu não estou entendendo coisa nenhuma e ninguém volta a estar entendendo coisa nenhuma. E isto é a nossa vida. E de vez em quando Deus nos dá uma dica ou outra para a gente não se perder. É. Isto é o máximo que se pode esperar dessa vida. Então, é aí você está na realidade da condição humana. Né? De mesmo aquilo que você sabe, você esquece. E quando você começa a estudar, a história da ignorância. É. A história dos conhecimentos que as pessoas tinham que na geração seguinte já não entendiam mais nada. É. Então, tem que seguir o livro do arqueologista polonês, Schwalbe de Lubitsch. Chama Le Temple de l'Homme. Ele passou a vida estudando o templo de Luxor e reconstituindo a ciência egípcia. Os caras sabiam coisas que a gente não é capaz de imaginar. Onde foi parar? Foi tudo pro brejo. É? Perdeu-se tudo. E daí um cara lá passa a vida, né, reconstituindo um pedacinho, e esse pedacinho já parece escandaloso demais para caber na cultura contemporânea. Se você quer uma coisa contraproducente, a busca do conhecimento, meu filho. A gente vai obter o conhecimento apenas o estritamente necessário para você sobreviver e para você se orientar um pouquinho no escuro. Nós vivemos não apenas dentro de uma atmosfera de sofrimento, de frustração, mas também de ignorância, de desconhecimento, de inconsciência. Isto é a nossa vida. Então, quando você aceita esse desconhecimento, mas você sabe que existe a verdade acima de você, tá certo? Você já está orientado. Você está na realidade. Então, isso quer dizer que todo aquele conhecimento que você não tem, que só Deus tem, começa já a trabalhar por você. E você é guiado na escuridão. Você não sabe como, mas isso acontece. Então, onde a busca da sabedoria é a busca desse guiamento quase inconsciente. Eu não posso dizer guiamento totalmente inconsciente, seria contraditório. Mas é quase inconsciente. De vez em quando você chega a entender alguma coisinha que é essencial, vamos dizer, para a sua sobrevivência, para a sua orientação nesse momento, nesse lugar, e isto é o máximo que nós podemos ter. Quanto você, mas por que Deus permite? Eu sempre achei essa pergunta totalmente ociosa. Sempre achei. O tempo que gastaram com essa questão, quer dizer, você vai justificar então Deus em função deste mundo aqui. Bom, em primeiro lugar, a criação não pode ser tão perfeita quanto Deus. Estou de cara, né? Você já tem um coeficiente de absurdo e de erro no mundo pelo simples fato dele ser o mundo. Em segundo lugar, teve o fenômeno da queda. Mas que afetou não o homem, afetou o universo inteiro de algum modo. Tá certo? E, em terceiro lugar, você tem o livre-arbítrio humano, as decisões humanas. E soma tudo isso, você vai ver que não é pouco encrenca. É por isso que essa questão de evolucionismo e design inteligente, se você procurar traços da evolução, você encontra. Se procurar traços do design inteligente, você encontra. Se você procurar traços do caos e da anarquia, você também encontra. Em número ilimitado. Então, quando é que nós vamos terminar isso aí? Não vai terminar. Sobretudo se você dizer que bom, deve haver uma ordem no conjunto e um propósito final na história, etc. E o porquê? É. Se Deus vai tirar você daqui e botar você na eternidade, por que ele tem que botar algum sentido no que está acontecendo aqui? Se o único sentido já é esse, tirar você daqui e botar na eternidade. Então, isso aqui pode perfeitamente ser um caos. Né? É isso, até Santo Agostinho, só a história da salvação faz sentido. A história terrestre não faz sentido algum. Existem sequências de acontecimentos onde você observa uma causa operando que ali faz sentido dentro daquele universo limitado, daquele campo limitado. Mas se você quer, vamos dizer, uma interpretação inteira da história para você captar o sentido da história, você já está doido. primeiro, que a história na sua totalidade não é abarcável por um olhar humano. Nesse... Se vamos supor que você faça uma perspectiva limitada e tente abranger 10, 20, 15 civilizações, e bom, você vai abranger em traços muito gerais, nesse... que sobretudo vão aparecer pela comparação com outros. Mas a civilização chinesa não era o que era por comparação com a outra, ela era o que era por conta dela mesma, sem a comparação. Não é isso? Então, o simples fato de você querer abranger a história num único olhar já é inteiramente utópico. Se você perguntar assim, qual é alguma constante na história humana, ele diz, bom, só tem uma constante, a população nunca parou de crescer. Tem algumas outras coisas que decorrem disso aí. Então, por exemplo, as intercomunicações entre sociedades nunca pararam de crescer. Aí hoje em dia está chegando no máximo, por isso fala da aldeia global, todo mundo falando com todo mundo. E mesmo assim, você imagina quantos lugares do mundo não tem internet, não tem telefone, não tem coisa nenhuma, ninguém está sabendo de nada. Mesmo hoje. Agora, toda hora aparece gente aí, né, prevendo o curso da história da humanidade, prevendo o fim do mundo. E depois o próprio Jesus Cristo falou que ele não sabe quando é o fim do mundo. Como é que eu vou saber, pô? Né? Os capitães se acham que nós estamos no apocalipse. Como é que eu vou saber? Analogicamente, você vê traços do apocalipse, sem dúvida. Mas você vê traços que também não combinam. Não é isso? Então, esses símbolos todos, como diz a Susana Lengart, o símbolo é uma matriz de intelecções, ele não é uma coisa que reflete o que a realidade é em si mesma, mas um aspecto dela que age sobre a sua inteligência e faz você descobrir alguma coisa. Então, esses símbolos apocalípticos que o pessoal nos oferece aí, eles não nos explicam o que está acontecendo, mas eles são sempre sugestivos. A partir de uma analogia você descobre outro e outro e outro e outro, outro. Agora, não é para você se deixar persuadir pelo montão de analogias, porque eu fiz aqui 1000 analogias em torno de tal ponto. Eu digo, bom, você sabe quantos milhões ainda existem que você não captou? Não sabe. Então, o nosso conhecimento é apropriado à nossa necessidade de indivíduos e às vezes de grupos pequenos, né? Nós sabemos aquele mínimo necessário para você se orientar dentro da situação imediata. E só. E ninguém sabe mais do que isso. Quer dizer, não fomos deixados totalmente no escuro. Tá certo? Mas nós entendemos, vamos dizer, com conhecimento mais universal, só por participação em Deus. Onde Ele te dá isso, se Ele achar que é necessário e que é bom. Se não, não. Mas esses, vamos dizer, esses dados básicos sobre a nossa posição do universo, sobre a nossa ignorância total, né? Sobre a nuvem de ignorância que falava aquele... Tem um tratado místico em inglês, chama The Cloud of Unknowing, a nuvem do desconhecimento. O negócio da noite escura que fala São João da Cruz. Tudo isso é a nossa condição. Né? E nós sabemos que por trás da noite escura tem algo que nos guia. Mas nos guia, não assim, dando o mapa inteiro, né? Dando um pedacinho de cada vez, porque você não aguentaria saber mais. Eu acho que essas experiências básicas, elas são o fundamento de uma vida filosófica. Porque se você quer o quê? Você quer a verdade. Então, onde está a verdade? A verdade está na realidade. Na verdade da realidade, não verdades abstratas que não tem nada a ver com nada, né? Então, você tem que se abrir à realidade primeiro. E daí você vai tendo a verdadeira medida do que você é, do que você pode, né? Agora, o número de pessoas que têm ideias sobre o futuro da espécie humana, sobre o fim do mundo, sobre a sociedade ideal, etc., cresce a cada dia. As universidades só fabricam isso, fabricam milhões de idiotas. Nesse no meio da idiotice sempre tem que ter um cara que nem eu que diz, peraí, calma aí, vai devagar, não é assim, né? Sempre tem, no mínimo um. Tem. Se não tiver nenhum, não, daí ferrou. Mas tem que ter um, de algum modo, para compensar um pouco a loucura geral. Né? Quer dizer, no Brasil essa loucura chegou a um limite quase inimaginável. Mas pensando bem, o que, é que o Brasil afeta o resto da humanidade? Nada. Aquilo é um lugar na periferia do cosmos, todo mundo ficou doido. E daí? O que, é que isso significa? Nada. É ruim por quê? Porque nós estamos lá, porque nós somos de lá. Se ele tivesse nascido em outro lugar, não tinha importância. Então, bom, eu acho que o essencial do diagnóstico do Scruton é a diferença entre a França e o meio anglo-saxônico com uma vida intelectual extra-universitária e universitária. Isso aí é batata, ele está montado na razão, tá certo? Mas a questão do rito de passagem é mais complicado do que ele está dizendo, né? E não acho que fosse não acho que seja possível você diagnosticar essa coisa sem você chegar ao problema propriamente espiritual que está envolvido aí. Você não pode esquecer que, em grande parte, esse revigoramento da vida intelectual na França veio da igreja, veio do fato que os caras são católicos. E a França nunca perdeu isso. A França é um país onde você, às 3 horas da tarde, da terça-feira, você vai na igreja e está cheio. A França não mudou muito nesse aspecto, né? Quando dizia, a França é a filha mais velha da igreja, eu acho que é ainda. E claro que isso não aparece na mídia, porque o mundo da mídia é também um mundo especial que só existe para eles. Eles tentam vender para todo mundo. Ninguém acredita, mas finge que acredita. Porque eu nunca vi um jornal como Le Monde ou outro mencionar essa persistência do catolicismo na França. Nunca vi ninguém falar disso. E, no entanto, você chega lá, você vê isso com seus próprios olhos. Por outro lado, por exemplo, quando eu comecei a descobrir o movimento de ideias no catolicismo francês, eu fiquei impressionado, aquilo era um oceano, não acabava mais. Eu falei, bom, você nunca vai ouvir falar desses autores aqui, não. No meio universitário americano. Lá ninguém sabe que isso existe. Eu digo, mas se você está vendo que existe, que as pessoas estão falando isso. Então, para você entender mais ou menos o que pode acontecer na França nas próximas décadas, você vai ter que levar isso em conta. Senão, você vai errar sempre. Quando teve esse crescimento do Front Nacional na França, para todo mundo aqui isso foi um susto. Eu, 10 anos atrás, falei, isso é inevitável, é claro que vai acontecer. Do mesmo modo que você prevê o crescimento do PT no Brasil, você prevê o crescimento do Front Nacional na França. Partindo do quê? Do que os caras estão dizendo que vão fazer. Se um lado está dizendo que vai fazer tal e qual coisa, e o outro nem sabe, ah, meu filho, então eles vão fazer e ninguém vai parar. Ninguém deve, como diz o Gugu. Agora, se houver, mas é um confronto aqui, esses caras têm esse plano, o outro lado tem... está sabendo disso e quer parar o plano, bom, aí complica o negócio, aí você tem um jogo de força. Mas quando não há jogo de força, tem um jogador em campo, a previsão é a coisa mais fácil do mundo. Mas se você pegasse, bom, o que, que a esquerda francesa tem produzido em termos de ideias, etc., nos últimos 10 anos? Nada, zero, zero, zero, zero, zero. E o pessoal da direita é uma ideia atrás da outra. Também sai meter no meio, é claro. Mas eles não param de pensar. Então esse aqui vai ocupar o espaço. Quer dizer, também no Brasil, se você pensava, a produção intelectual da esquerda acabou, você não tem líderes intelectuais, né? Então eles não têm novas ideias, eles vão só repetir o velho discurso, e isso acaba enchendo o saco, daqui a pouco ninguém mais quer saber desse negócio. Então um crescimento ideológico da direita no Brasil é inevitável. Agora, se isso vai se transformar numa mudança do esquema de poder, não, fala, bom, aí depende, nós não sabemos. Mas também, eu não pretendo dirigir o curso das coisas, né? Eu estou dando só algumas sugestões aí. E a minha esfera de ação seria propriamente cultural, ideológica, etc., não política. Não posso entrar nisso aí, não dá, minha cabeça tem limites, né? está certo. De qualquer modo, fica aí dando a nossa homenagem ao Roger Scruton, né? Se vocês puderem, vocês leiam o livro Thinkers of the New Left. Esse é um livro indispensável. O Scruton, ele dá o melhor de si quando ele está examinando, analisando o bullshit. Aí é insuperável. Muito bem, então, até o próximo curso. Muito obrigado. E vocês que aí estão online, até a semana que vem. Muito obrigado. E...